A verdadeira pergunta não é dizer se ele está certo ou se está errado. A pergunta verdadeira é: será que eu, se estivesse no lugar dele, será que eu não faria a mesma coisa? Se eu, sem ter conhecimento da doutrina espírita, sem ter conhecido o Evangelho, passando por essa lavagem cerebral que é a nossa cultura sobre o que é felicidade, e o homem é insaciável, está lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos, aliás. Será que nós não faríamos a mesma coisa? Claro que faríamos, ou pior. Não é? Porque no Brasil há tanta corrupção, tanta coisa, as pessoas estão em cargos públicos, a regra é errar. Às vezes a própria família diz: mas fulano, me arruma um emprego aí. Nós induzimos até a pessoa a errar. Ver todo mundo fazer, ah, todo mundo faz, eu também faço. Senão vai ser chamado de besta, de bobo, por não ter aproveitado a oportunidade de se equivocar. Então Emmanuel nos chama a atenção: nós só não erramos mais por falta de oportunidade. Então vamos ver a todos com bons olhos. Vamos ver aquele político, aquela pessoa complicada, como se fosse o nosso pai, como se fosse a nossa mãe, como se fosse o nosso filho, porque eles são pais, são mães, são filhos de alguém também. Lá em Fortaleza, no Grupo Espírita Paulo Estevam, uma amiga no Evangelho, no estudo Evangelho em grupos que fazemos, chamado Atendimento Espiritual, com passe, água fluidificada, ela nos disse certa vez: Nazareno, eu peguei um engarrafamento hoje terrível. Estava no carro, um calor do Ceará, né? Vocês imaginam. O carro sem ar-condicionado, aquela fila interminável, engarrafamento, que não terminava nunca. E mais adiante eu vi que a pessoa responsável pelo engarrafamento era uma senhora que estava estacionada em fila dupla. O carro dela estava estacionado no meio da rua. E eu disse: ah, mas deixa eu encostar, quando eu chegar do lado dela, que eu encostar o carro, ela vai escutar umas poucas e boas. E chegando ao lado daquela senhora que atrapalhava o trânsito, quando ela baixou o vidro, que foi falar, quando ela olha, quem era a pessoa? Sua mãe.